Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Estamos aqui com mais um episódio do Sala de Projeção Podcast. Hoje, um episódio altamente espetacular. Vamos falar sobre o lançamento Dune, filme de Denis Villeneuve com Timothée Chalamet. Chamar de quê? O Chimbalaia, como já ouvi também. Tem também no filme Oscar Isaacs. Oscar Isaac é o pai dele. A mãe dele é Rebecca Ferguson. Tem o Josh Brolin. Tem Javier Bardem. Zendaya. Quem mais? Stellan Skarsgård. Maravilhoso! Stellan Skarsgård. Fantástico, né? Esse faz o vilão, Harkonnen, lá, o cara grandão, gordão, que usa antigravidade lá. Muito bom. Então, nesse episódio, a gente vai falar do filme Duna, a versão mais recente. Vamos falar muito sobre a história, né, da publicação do Dune, né, como livro, e depois a gente vai falar das algumas tentativas de colocar o Dune, das primeiras tentativas de botar o Dune na tela do cinema, né. Tem a história famosa do Alejandro Jodorowsky, né, diretor alternativo dos anos 70, que tinha um sonho de fazer Dune, e já é um capítulo à parte que a gente pode falar, que é muito interessante, né, tem um documentário. Tem a versão do David Lynch, de 1984, considerada um fracasso, o pior filme do David Lynch. E agora Denis Villeneuve resolveu fazer o filme de novo, uma versão dele, que era um sonho de infância, que é um filme que ele sempre quis fazer desde a adolescência, né? Ele adora o livro, adora o Dune. E também vamos falar bastante sobre herança, identidade, relação do Paul, personagem principal, com os pais, né? Ele tem uma relação especial com a mãe, uma relação completamente diferente com o pai. A gente fala muito sobre esse mito do herói, né? Que é se é um papel imposto, se é escolhido, se você decide encarnar o herói ou não. Vamos falar sobre o labirinto do inconsciente, sobre sonhos, né? É um tema recorrente na obra do Villeneuve. O filme, inclusive, começa com essa mensagem, né? Com a voz alienígena traduzida com a legenda. Sonhos são uma mensagem das profundezas, né? Dreams are a message from the deep. Alguém sabe fazer a cantoria mongol? Não? Dreams are a message from the deep. O filme já começa assim, né? Um prato cheio, né? Para psicanalistas e tudo. Então, é isso aí. Eu dou bom dia para o nosso querido aniversariante, André Vicente. Feliz aniversário, dia 12 de novembro. Foi ontem em Brasília. Anteontem no Japão. Parabéns, velhão. Joyeux aniversário. Valeu. Quarentinha já, não? 40, é. Não é uma idade. Não é uma virada fácil de fazer entrar na casa dos 40. Não acredito. 40 anos. Parabéns, velhão. Foi bom aniversário? Disse que ficou 10 horas no trabalho. Foi o pior dia do ano. Caiu no meu aniversário. Você acredita que o chefe dele encomendou docinhos do Daniel Brian? Olha só. A cara dele. É chique. Olha só. Ainda achou ruim. Achei não. Achei ótimo. Comi todos, praticamente. Comi tudo sozinho. Tu não deixou nada pra crise da meia-idade, pô. Tu já tá andando de moto. Já tá fumando cachimbo. E agora? O que é que tu vai fazer na crise da meia-idade? Ah, vocês não sabem? Aqui, ó. Vai pintar o cabelo, velho. Que isso? Violino? Ó. Oh. Comecei a tocar piano. Piano. Aí. É um violino de teclado. É uma idade muito apropriada pra aprender a tocar piano, não é? 40 anos? Perfeita, assim. Gustavo Leal, então? Bom dia. E Felipe Sobreiro? E aí, galera, tudo bom? Felipe Sobreiro vai ser um dos nossos especialistas em Dune. Ele leu o livro, assistiu documentários. Pois é. E sabe tudo. Eu já tô no terceiro livro. Tá no terceiro livro, sabe tudo de Dune. Fantástico. Eu achei o filme super bom. Eu até queria depois perguntar pro André e pro Gustavo, quem nunca nem assistiu o filme antigo, nem sabia nada, assim, o que que eles, né? Por que que o Felipe pressupôs que eu e o Gustavo não sabemos nada, não vimos nada do filme antigo? Somos incultos do cinema, né? Eu e o Gustavo. Vocês não perdem tempo lendo ficção científica, vocês estão lendo lá Freud, Jung... É, esses... Essas coisinhas mágicas, esses livros, essas histórias que tem coisa mágica. É porque mágica. Freud é ficção acientífica, né? Boa! Gostei. E também tem o nosso querido doutor eméritos aqui também, que também é profundo conhecedor de ficção científica, Frank Herbert Dune, especialista em David Lynch, é o único do grupo que realmente assistiu vários filmes de David Lynch. Não sei se o Felipe assistiu alguns, né? Mas ele pode falar bastante também. É, grande, que teve as melhores ideias pro roteiro de hoje, nosso querido Igor de Campos. Olá, gente. Boa noite, bom dia, boa tarde. Não sei onde é que vocês estão, não sei em qual fuso horário que vocês estão, mas sempre um prazer estar aqui. impressões sobre o filme. Felipe, você estava falando aí que você adorou o filme. Manda ver. Eu sou muito fã do Villeneuve, né? Ele, pra mim, já não tem dúvida que o cara é... Você pode até não gostar do sei lá, de ficção científica e tal, mas eu acho que quando ele pegou pra fazer a continuação do Blade Runner, o pessoal falou, cara, como provável vai ser que alguém acerte, né? E pra mim, eu acho que vocês que ouviram o episódio na época, o bicho tirou de letra, assim. Aí depois o segundo grande desafio pra ele é Duna, né? Um livro que várias pessoas tentaram fazer, nunca deu certo, diziam que era infilmável, muito denso, blá blá blá. E ele, pra mim, tirou de letra de novo. Então não tem mais erro, né? Ele pode fazer o que quiser. Eu achei que bateu muito com a impressão que eu tive quando eu li o livro. A atmosfera da história, aquelas questões de meio feudais que tem entre as famílias e não sei o que, é um futuro que é no ano 10 mil, mas voltou meio que para a Idade Média, a relação entre o imperador e o pessoal que controla as diferentes... cada planeta é um feudo e tal. É, tudo isso é que nem no livro, e eu achei que não é um filme maçante, é um filme imersivo, é um filme que você sente que você tá lá, a direção de arte dos atores eu achei muito bons, especialmente os principais, né? O Paul Atreides, que é aquela coisa, aquele adolescente em crise e tal, que vê o futuro ou não. Eu achei que o Timothy Chalamet, que eu não sou tão familiar com ele, que eu não vi aquele Call Me By Your Name, mas eu achei ele muito bem caracterizado como Paul. O pai dele, o Oscar Isaac, a mãe dele, aquela coisa de que a mãe pertence àquele grupo daquelas bruxas que controlam por trás lá, né, aquela eminência parda. Eu achei que tudo foi super bem comunicado, e eu achei que o filme, que o pessoal disse, pô, é só a primeira parte, blá blá blá, ele cortou num ponto do livro, que o Duna, o primeiro livro, tem uma hora que uma parte dele fecha, se passam tipo 5 anos, aí continua a história. Então, se era pra parar em algum momento, é exatamente onde o filme parou. Pra mim não tem crítica, né? Eu ouvi uma crítica que eu achei interessante do momento em que para o filme, assim, porque ele para o filme depois de um momento de clímax, assim, né? Então você espera um desenrolar e acaba. Eu senti um pouco isso. A crítica até comparou com O Senhor dos Anéis, né? Os momentos em que o Senhor dos Anéis ele é recortado nos 3 filmes. Ficou muito bom, assim. Ficou uma história fechada dentro da história, vamos dizer assim. Mas o Duna não. Ficou totalmente aberto, né? Vocês não acharam isso, não? Eu acho que também isso tem muito a ver com o fato do Duna ter sido aprovado só a primeira parte. E a segunda parte, ela ficou tentativo, né? Ficou, ó, se a primeira parte se der bem, se for um sucesso, a gente aprova a segunda. Então, acho que ele resolveu fazer uma edição em que ficasse um cliffhanger bem forte no final, assim. Bem assim, eu quero ver todo, vou ficar doido pra ver a segunda parte. E obrigando o estúdio a fazer, né? A Warner tem que, né? Olha como ficou aberto isso aqui. E vão fazer? Foi aprovado? Já foi, confirmada a parte 2. Porque funcionou, né? Isso, eu fui ver sem expectativa nenhuma e eu gostei muito. A minha mulher tava fazendo alguma coisa atrás, assim, que tinha nada a ver. No meio do caminho ela já tava assistindo também. Quando terminou ela ficou, ah, mas cadê? Eu quero ver o resto. Então, assim, é um bom sinal, né? Eu achei... Não é que eu não sou fã nem deixo de ser fã, assim, porque geralmente os filmes são muito ruins, que são de ficção científica, né? Mas esse eu achei muito bom. Achei bem feito, achei que ele não força a barra, tipo, não fica querendo explicar demais o negócio político, que ia perder muito tempo pra explicar o que é, né? Você meio que entende, rolou alguma coisa com o imperador, querem acabar com a família do cara lá, porque tava ficando muito pop. Aliás, aquele ator que faz o pai, o que foi que ele fez? E o rosto dele é conhecido. Ele fez Guerra das Estrelas, Star Wars, o novo Star Wars, né? Ele era... Como é que... Esqueci o nome do... Não, mas alguma coisa que eu tenha assistido. A coisa mais recente que ele fez, ele fez uma minissérie nova, atualizando aquela do Bergman, que é Cenas de um Casamento. É ele com a Jessica Chastain. Mas ele fez 1 milhão de filmes, assim. 2 filmes famosos que ele fez é o Ex Machina e aquele filme dos irmãos Coen, né? Inside Llewyn Davis. Ah, Inside Llewyn Davis, é isso. Eu tinha acabado de assistir o Inside Llewyn Davis. Tu não acha que a caracterização dele no Dune tá igualzinho Dom Pedro II, assim? Imperador de Portugal? Ele tá bem imperador, né? Ele tá bem, ele tá muito imperador, é verdade. A uniforme, assim, eu achei bem aquela galera portuguesa. Eu achei que ele fosse hispânico, né? Ele tem um jeito meio... Ele é. A caracterização toda é inspirada nos Romanoff, né? Dos uniformes, né? Então ele tem essa cara mesmo de monarquia europeia. Mas o... Não é super óbvio isso, porque tanta informação que é passada no livro tem uma coisa do pai dele ser obcecado com um touro, né? O velho avô, que inclusive morreu por causa de um touro. Ele era toreador, né? É o que eu achei legal isso. Eles mostram glimpses, assim. Você vê o retrato do cara, a estatuazinha. Quem lê o livro, pega. Quem não leu, também não precisa, mas tá lá, né? Tem uma estatuazinha de um toureiro, tem o quadro. Então você pega alguns brilhozinhos da... Né? Eu achei isso perfeito. É tipo o gordão lá que voa no meio do caminho. Ele não fica explicando o que é que diabo que aquele gordo voa. Ele só mostra, entendeu? E quem quer vai atrás. Depois, quando eu fui ver o documentário do Jodorowsky lá, é que eu vi que era negócio de gravidade e tal. Mas eu achei que ele foi muito bem dirigido nesse sentido, assim. E não forçou a barra muito com o efeito especial também. Eu achei um grande filme. Eu gostei do filme também, mas eu tenho alguns pontos de discordância, assim. Eu não sou muito fã de literatura de ficção científica, né? Eu gosto de cinema de ficção científica. O Denis Villeneuve é o diretor que a gente mais falou, né? Por curiosidade. É o terceiro filme que a gente fala dele, né? No nosso podcast. A gente falou de Enemy, depois Blade Runner 2049 e agora é esse, né? E eu acho coincidência que, pra mim, os dois melhores filmes dele não são esses três, né? Eu gosto muito de Arrival, um dos melhores filmes, eu acho, da primeira década. E eu gosto muito do Sicário, né? Adoro o Sicário. Aquele Prisioneiros dele é super bom também. Ele não fez um filme ruim pra mim, assim. Eu também acho que ele não fez nenhum filme realmente ruim, assim, sabe? Mas o... É desses filmes mais famosos, né? A partir de Incêndios, né? É, eu tenho que dizer que os dois primeiros filmes dele... No Canadá, né? Primeiros, que ele mesmo já deserdou esses filmes. É, né? Filme de estudante. Ele não gosta muito. O primeiro bom filme do Villeneuve é considerado Polytechnique, né? Que é baseado numa história real de um assassino que matou várias pessoas numa universidade lá, eu acho que em Toronto, não sei. Esqueci o nome da cidade. Eu acho o filme, por exemplo... bem feito, imersivo, concordo com vocês, né, e tal. Eu não achei o filme chato, mas eu não sei esse estilo do Villeneuve de fazer tudo com as cores não saturadas, assim, é tudo muito pálido, é tudo muito cinzento, sabe, e amarelento. Eu acho que tira um pouco da vida. Eu acho que, por exemplo, eu não senti calor no deserto. Você não tem a impressão que tá fazendo calor realmente, assim, sabe? Eu acho isso meio, não sei, isso me tirou um pouco. Porque é um filme que, com certeza, faz alguma referência, pelo menos no inconsciente de quem é fã de cinema, com Lawrence da Arábia, né? E você lembra das cenas de Lawrence da Arábia, aquelas cores e, sabe, o deserto. Você realmente, os atores realmente suando, e, sabe, tem uma vida muito maior, né? E eu acho que esse filme tão... dessaturado, assim, essa tendência de hoje em dia, né, muito comum nos filmes de super-herói também, sabe, não pode ter cor vibrante, sabe, tudo morto, as cores são todas mortas, assim. É, aí você tem que voltar pro do David Lynch, né, que é tão colorido que parece estar no meio de um carnaval com LSD, né. Sem falar, imagina se o filme do Jodorowsky tivesse sido feito, né? Nossa. Aí sim, ia ser um carnaval. É isso que eu ia falar, porque o Jodorowsky ele ia mostrando as fantasias e ia dando desespero, pô, parecia Sapucaí. Se você acha o Duna do Lynch Escola de Samba, você tinha que ver os designs que o Moebius fez pro Duna não filmado mesmo. É, então, é isso que a gente tá falando, né? E aí eu acho que os diálogos, às vezes, muito diálogo de corte, né? Muito formais, muito solenes, o filme é muito sério, sisudo, né? Um pouco... Eu acho que faltou um pouco de humanidade. Mas concordo com vocês também, não achei o filme ruim, não. Igão, faltou você. Ah, eu adorei esse filme, eu concordo com isso que vocês estão falando. Assim, é bem engraçado, Diego, ouvindo as suas críticas, eu tendo a concordar com elas, mas ao mesmo tempo eu não vi isso como um problema pra mim, assim, pessoalmente falando, né? Eu gosto desse tom sisudo nos filmes do Denis Villeneuve. Eu acho que os outros filmes também, né? Assim, agora que você nos chamou atenção a isso... os outros filmes deles são meio sérios também. Eu não lembro, assim, sabe, de muitos momentos de humor em Blade Runner 2049, ou humor em Arrival, ou humor em Sicário mesmo. E são filmes que eu acho excelentes. Eu acho que o Denis Villeneuve, ele é um diretor que ele consegue trabalhar para os grandes estúdios, né, dentro desse esquema de produção de filme hollywoodiano, mas ele ainda mantém características de um autor cinematográfico, né? Ele faz um cinema que, se você olhar a filmografia dele, né, você encontra, assim, temas sendo repetidos e imagens sendo repetidas também. Assim, mas quando eu falo em repetição, eu falo, assim, sabe, de temas, né? Assim, é um diretor que ele se mantém fiel aos próprios temas. Uma das coisas que eu mais gostei nesse Duna, na versão dele especificamente, é que ele conseguiu transformar o filme, essa história, que é uma história bem conhecida, numa história dele. Isso é uma coisa que me agradou muito. muito nesse filme, assim, sabe? Ter visto não apenas uma história que eu já conhecia, porque ao contrário de milhões de pessoas, assim, eu gosto do filme David Lynch. Eu acho que hoje em dia virou moda, né? Assim, sabe? Agora que saiu esse Duna, todo mundo agora quer falar mal, né? Não, porque o filme David Lynch realmente é uma porcaria, aquela versão do David Lynch. E de fato, é o filme mais fraco, assim, como grande fã do David Lynch, eu reconheço que é o filme mais fraco do David Lynch. Não é um filme exatamente muito bom, é um filme bem maçante em certas horas, ele é altamente confuso, mas ainda assim, eu ainda sinto um certo prazer de assistir essa versão datada do Duna. Parece que o David Lynch que entrou na justiça pra tirar o nome dele dos créditos do filme. É, e ainda tem essa treta nos bastidores, assim, é um filme maldito, né? Assim, é um filme que tem Sting como sendo vilão, cara, o que você vai esperar disso? Então... Não, problema não. Eu não odeio o filme o Duna do Lynch, e eu tava revendo uns, né, cena, o pessoal bota na internet, né, comparação de cena, blá blá blá, lado a lado, e o antigo tem muito charme, né, aquela coisa do efeito artesanal. Tem muita coisa que é muito legal, que ele acertou mesmo, que ele tentou encher demais, ele inventou a coisa por cima, ficou um filme que ele mesmo odeia hoje em dia, mas eu acho que não é um fracasso absoluto, não. Eu acho massa, é interessante, assim. É um filme interessante de ser assistido. Sim. Eu lembro que a primeira vez que eu assisti esse filme, eu fiz propaganda desse filme para uns colegas de colégio, né? Dizendo que era, é como se fosse Guerra nas Estrelas, só que para adultos. Eu não consegui assistir, eu tentei, porque eu gostei muito do Duna, do Villeneuve, mas eu fiquei completamente sem saber o que eu ia falar. Eu fui atrás de assistir outras coisas, né? Assisti o documentário do Jodorowsky, que é bem legal, mas esse do David Lynch eu não consegui assistir nem a pau. Olhei pra cara dele, assim, aquela cara de videoclipe dos anos 80, ainda mais com Sting no meio do caminho. Eu falei, não vou, não consegui, nem, não posso nem falar, porque eu não consegui. Pelo pôster eu já fugi. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês aqui. O que a gente está falando do Duna David Lynch, Duna que quase foi feito, né? Chegou próximo de ser feito, do Jodorowsky. Né? Alejandro Jodorowsky, né? Diretor chileno, né? Cujos filmes mais famosos ele fez nos anos 70. Né? Ele tem um filme super famoso chamado El Topo. E depois ele fez A Montanha Sagrada, The Holy Mountain. São dois filmes altamente experimentais, altamente surrealistas. Né? Ele era meio que, às vezes, considerado parte do movimento surrealista, né? O Jodorowsky. Então ele tinha um plano, uma ideia de representar a alucinação lisérgica, né? De representar o barato que você tem quando toma LSD na tela, sem precisar tomar LSD. Ele queria mostrar isso, ele queria abrir a consciência das pessoas, queria, especialmente do jovem, né? Ele queria abrir canais novos de percepção com os filmes dele. Ele era um diretor altamente idealista, sonhador e artista. Ele queria muito ser artista. Para ele, os filmes eram obras de arte. Né, queria fazer obras de arte, o interesse dele era puramente obras de arte. E esses dois filmes fizeram muito sucesso. Então ele tinha uma certa, um relacionamento bom com uma produtora francesa. Então ele tinha um certo, ele podia fazer o filme que ele quisesse, tinha um cachê, compor um bom dinheiro. Então ele decidiu fazer Dune, né, adaptar a obra de Frank Herbert para o cinema. E ele achava que esse filme ia ser super importante na história. Ele considerava que o filme, que a adaptação dele, do Dune, ia ser um dos filmes mais importantes da história. Ia abrir a consciência das pessoas. Era um sonho, assim, praticamente messiânico para ele. E afinal, depois, assistam um documentário do Jodorowsky, que ele não conseguiu fazer, porque na hora de... Ele preparou, ele pegou uma equipe espetacular. Ele tem essa história fantástica, né? De que ele... Felipe, fala aí da equipe que ele contratou. Não, eu ia mencionar que quando eu era meramente um membro, quer dizer, um convidado no podcast, eu vim a primeira vez falar sobre o Alien com vocês. E a gente falou desse documentário e desse projeto, porque ele acabou a grana, né? Não conseguiu nem começar a fazer, de tão mirabolante que era o grupo que ele tinha. Ele estava envolvido, tinha um monte de artistas, o Giger, o Moebius, o Foss. Ele estava querendo que o Pink Floyd fizesse a trilha, ele queria que, tipo, o Dalí fizesse o Barão, o Orson Welles, o Mick Jagger. Ele tinha ia ser uma apoteose, assim. Nossa, megalomaníaco mesmo. André, esse cara, ele conseguiu falar com todo mundo, e todo mundo aceitou. A música ia ser do Pink Floyd, o Imperador ia ser o Salvador Dalí, o Mick Jagger ia ser um guerreiro, esqueci o nome, com a fantasia praticamente de... O Fade, que foi o Sting na versão final do Lynch. Ia ser o Mick Jagger. Orson Welles ia ser o Harkonnen grandão, gordão, que também tava gordão na época. era incrível. E esse pessoal técnico, né? Ele contratou o Giger, que desenhou, fez vários cenários para o filme. Ia ser o Giger ia fazer o planeta dos Harkonnen, né? O Guia de Prime ia ser o Giger que ia fazer tudo. O Atreides ia ser o Moebius. Cada planeta ia ser um design diferente, assim. E ia ser um filme de 15 horas. Isso. Imagina, Chris Voss é um dos maiores ilustradores de capas do livro de ficção científica. Ele fazia muita arte de ficção científica. Ele é uma equipe fantástica, tremenda. Eles têm um livro, né? Com todos os storyboards feitos pelo Moebius, né? É muito bom, esse documentário é muito bom, porque você vai vendo como essa galera era escroque, né? O Dalí, todo mundo sempre soube que Dalí era um escroque, né? Mas a preocupação do Dalí é que ele queria ser o cara mais bem pago a participar de um filme. Então tinha que enganar ele, entendeu? Ele queria ganhar 100 mil dólares por, sei lá quanto, por minuto de participação. Aí o cara teve que enganar ele e dizer, não, você vai ganhar 100 mil dólares por minuto no filme, que ia aparecer no filme, que era tipo 3 minutos, sei lá o que que é. Não, na verdade ele queria ganhar 100 mil dólares a hora trabalhada, e aí o diretor Rodorovsky convence ele a fazer, não, você vai ganhar 100 mil dólares por minuto na tela do filme final. Aí ele, brilhante, eu vou poder falar pra sempre que eu ganhei 100 mil dólares por minuto. Só que a ideia era que ele aparecesse por 3 minutos. E ele começava a pedir coisa, aparece a mulher dele na época dizendo, olha, ele vai tentar arruinar seu projeto. Então ele começa a pedir coisa mirabolante. Eu quero uma girafa. Aí o cara dizia, tá bom, você vai ter uma girafa. Eu quero uma girafa que voe. Eu quero uma nave. Ele saía dificultando o projeto. A ideia do Jodorowsky, mais mirabolante ainda, o da ali era aquele doido, né? Mas o Jodorowsky não fica muito atrás, era fazer uma versão animatrônica do Dalí, tipo um robô, pra não ter que pagar ele, ia ter um robô do Dalí pra atuar no lugar do Dalí. E o Dalí topou desde que desse, que depois ele doasse o robô pro museu do Dalí. Ah não, gente, o Jodorowsky inventou essa história toda e vocês acreditaram, não é possível. Não, fantástico, é verdade, e o final... É óbvio que esse documentário é um documentário fictício, como é que é o nome? É Mockumentary. André, escuta só, o final, ele queria que depois que o Paul morresse, que a consciência do Paul se espalhasse entre as pessoas, todo mundo ia repetir a fala, I am Paul, eu sou o Paul. E o planeta também. O planeta se transforma em Paul. E o planeta começa a viajar pela galáxia. O planeta vira um messias, entendeu? O planeta ia ser um messias para o universo. Não, ele é um pentelho absoluto, né, velho? Primeiro que você vê aquele filme, deve ser uma porcaria maior que a outra, né? Me desculpe, o escrito é... Eu sei que o Igor, com certeza o Igor adora. A história que o Jodorowsky tinha em mente tem muito pouco a ver com o livro, inclusive. É tudo viagem dele, né? Que, inclusive, ele reaproveitou depois em quadrinhos, né? Ele fez uma série chamada Incal, com as ideias que ele não usou no filme, que inclusive vai ser feita em filme agora. Mas era tudo da cabeça dele, pouquíssimo a ver com o livro. Mas na verdade a minha pergunta, eu vou chegar lá, a minha pergunta é a seguinte. Depois do Rodorovsky foi o David Lynch, né, que pegou o projeto pra fazer. Ou seja, o David Lynch também é um artista plástico, também um diretor altamente idealista, super visionário também, que sempre quis fazer filmes de arte, né? E depois agora o Denis Villeneuve, que também é um grande diretor, que faz filmes lindos, belíssimos, né? Altamente estéticos, né? Isso eu não posso falar mal. Apesar de eu não gostar, eu não acho esse Dune o filme mais bonito dele, eu acho Blade Runner 2049 de longe o filme mais belo dele, e Arrival também, mas são três diretores altamente visionários, visualistas, né? Artistas. Por que que Dune atrai esse pessoal? O que que o livro tem de tão fantástico? O que que é a história? O que que é Dune? Explica pra mim. Bom, pra começar, você não pode ter muito interesse... Não é uma ficção científica tipo Villeneuve fez antes, né? É cyberpunk, né? Que é muito arraigada na Terra, no presente, no futuro. Projeção de como vai ser daqui a pouco, né? É um mundo novo. Então, pra você inventar aquilo, você tem que sentar com o pessoal lá, com os artistas e criar do nada, né? Então, você não pode ser um cara que não tem interesse... visual, ou interesse em... É uma imaginação vasta, né? Que nem os três têm, né? O Jodorowsky, o Lynch e o Villeneuve. Você tem que inventar tudo, né? Você pode partir de elementos, né? O Duna tem elementos, né? Do próprio Lawrence Zerabe que você falou, né? Tem um cara europeu que vai lidar com os beduínos, que a sociedade dele não respeita, mas tem toda uma cultura por trás na qual ele se mistura e tal. Mas não é só isso, né? É um outro mundo, tem aquela cultura toda da especiaria, tem outras raças que nem aparecem nesse filme ainda. Tem muita... é um interesse para um diretor dizer, cara, eu mostrei para você uma coisa que não existe nada parecido, né? Não tem nada igual. Mas isso eu acho que faz a grande diferença do bom diretor. E por que é que eu gostei disso? Porque é muito difícil você fazendo isso, você não se encantar com a sua criação e querer ficar explicando e mostrando tudo, entendeu? Porque, quer dizer, você botou tanto pensamento ali para bolar. Você vê o Jodorowsky falando do filme, ele fala cada detalhe. Você não quer saber porque o cara engravidou, a mulher engravidou porque transformou sangue em esperma. Ele quer explicar tudo. Ele ficou tão empolgado com a criação que ele quer explicar cada detalhe do negócio. E o que, pelo menos pra mim, o que eu gosto de fantasia é quando toda essa parte de criação e do diferente, do mundo novo, é um background. Porque pra os caras, na vida deles, isso seria só background, né? O cara que tá aqui na Terra, a gente não fica o tempo todo olhando pro computador dizendo, meu Deus, o microchip, que coisa fantástica, como é que o microchip funciona? Não, é um computador, a gente usa e acabou. Ninguém fica explicando como é que funcionam as coisas. E lá no mundo deles seria isso. E o que eu gostei do Dune foi isso, ele não explica demais, entendeu? Foi um pouco o que aconteceu com Game of Thrones no começo, era tipo uma série sobre política, né? Tinha aquela política do não chama clã, sei lá, as famílias, sei lá o que é que era. Etc. E aí, de repente, não, começou a ficar um negócio meio autorreferencial e só se preocupando com a própria coisinha interna, e começou a vir dragãozinho e os monstrinhos de gelo e não sei o que, e ficou perdido nesse negócio aí. O próprio George R. R. Martin, ele mencionou o próprio Duna, né? Nas influências, né? Que é num mundo remoto e diferente, mas a motivação interessante lá pra ele é a relação de poder entre... Tem alguém em cima de alguém, tem gente concorrendo com outra, tem a própria família... Ah, eu nem sabia que ele tinha essa referência, mas é exato, é isso. Isso é que eu acho que é legal. Agora, se além de tudo o cara consegue fazer essa parte da fantasia e do outro mundo e dos efeitos especiais bem feito, como eu acho que o Villeneuve fez, aí é perfeito, né? Fica legal, porque tipo aquele minhocão ali tinha tudo pra ser um negócio constrangedor, né? Mas não ficou constrangedor o minhocão. Ficou legal, assim, o jeito que ele fez e tal, a maneira como ele engole os negócios assim de baixo, aí ficou muito massa. Então, isso eu acho que é talento dele, porque era fácil de ter feito um negócio assim, de você não conseguir nem ver de tão constrangedor e pelo contrário, ficou orgânico. Grande Igor, fala um pouquinho. Você acha que o filme do Jodorowsky ia ser bom? Se tivesse sido feito? Ao contrário do nosso amigo, colega projecionista Gustavo Leal, eu assisti os filmes do Jodorowsky. Eu devo dizer que eu gosto muito do Jodorowsky. Ele pode ser um louco, mas assim, eu não tenho isso com... Eu não utilizo isso como sendo um critério de avaliação estético, pelo menos assim, para as obras de arte que eu aprecio. Ah, o artista que fez essa obra, que escreveu esse livro, que dirigiu esse filme, ele tem que ser uma pessoa gente boa, tem que ser são, ele tem que ser um bom pai, ele tem que pagar os impostos dele em dia. Não, ele pode ser um desvarado, ele pode ser um louco, ele pode ser um chato, né? Ele pode ter vários defeitos, mas se a obra de arte me satisfaz, então eu acho que eu perdoo as falhas do ser humano e fico só com a obra de arte. Eu também não fico querendo saber muito assim, da biografia dos artistas que eu admiro, porque aí eu vou descobrir que fulano era racista, que Beltrano batia na mãe. Eu não quero saber dessas coisas. Eu quero ver o filme, quero ler o livro, quero ouvir a música e quem era o artista não me interessa. Então, de fato, assim, eu concordo com você. O Jodorowsky é um desvarado, ele é um louco, ele é esquisitíssimo, mas é um grande artista, é um grande cineasta. O Diego apontou que o Jodorowsky tem uma ligação com o movimento surrealista, de fato, né? O Jodorowsky, ele saiu do Chile ainda jovem e ele foi para a França, né? Tanto é que ele é considerado um diretor franco-chileno. E a primeira coisa que ele fez na França, uma das primeiras coisas que ele fez, né, foi procurar o André Breton, papa do movimento surrealista, que na época ainda era vivo, porque ele queria se juntar ao movimento surrealista. Mas é o Jodorowsky que ele fundou um movimento chamado Movimento Pânico, né? Que era ele, o Roland Topor, que escreveu o livro que inspirou O Inquilino, do Roman Polanski. E o Fernando Arrabal também, dramaturgo espanhol, que dirigiu um dos filmes surrealistas mais interessantes que eu já vi, que é Irei como um Cavalo Louco. Louquíssimo esse filme, mas extremamente interessante. Então o Jodorowsky, ele estava realmente inserido, né, de certa forma, no movimento surrealista, assim, mas um movimento surrealista outsider. É Pânico de Pan, né? Movimento Pânico de Pan. Porque era uma tentativa de recuperar o aspecto chocante e agressivo do movimento surrealista, que segundo o Jodorowsky, ele se perdeu, né? O surrealismo virou pop, ele foi incorporado pelo mainstream, mas enfim, eu acho que o Jodorowsky, sendo grande fã dos filmes dele, tendo assistido El Topo, Montanha Sagrada, aliás, Montanha Sagrada eu acho que é um dos grandes filmes, El Topo e Montanha Sagrada são filmes que sintetizam para mim muito esse espírito psicodélico, experimental do final dos anos 60, começo dos anos 70, assim. São filmes maravilhosos, tem Fan de Lis também, mesmo os filmes menores do Jodorowsky que eu gosto, assim. A Dança da Realidade eu admito que não é um filme muito bom, mas ainda assim eu gostei de assistir, né? Eu acho que ele teria feito um estrago com essa história, a história do Duna. Você não acha que Duna se presta bem a esse movimento surrealista? Não seria por isso esse negócio da especiaria ser alucinógeno e tal? Eu acho que sim, mas assim, tentando responder a sua pergunta, Diego, eu acho que Duna atrai esse tipo de artista, né? Eu acho que a gente pode caracterizar tanto o David Lynch, quanto o Alejandro Jodorowsky, quanto o Denis Villeneuve como sendo visionários, né? Eu acho que é uma categoria bem específica, não é todo diretor de cinema que é visionário, mas você tem claramente alguns diretores de cinema que eles preenchem, que fazem parte desse grupo, né? São diretores visionários. Eu acho que os três se enquadram bem nisso. O Duna, ele chama esse tipo de diretor porque é um material riquíssimo, né? Eu acho que o Frank Herbert, né, o autor do livro, dos livros, né? Ele era também, à sua maneira, um visionário. Eu acho que Duna ultrapassa, né, essa própria categoria de ficção científica. Eu acho que entra, talvez, no reino da ficção especulativa, entra um pouco no reino da fantasia, né? Porque assim, é um futuro que lembra, que tem mais características de Idade Média do que exatamente de, sei lá, futuro, né? Aquilo que a gente imagina do futuro. Mas a leitura do Jodorowsky, que é fazer uma história que conte o processo de iluminação de um indivíduo, como um indivíduo se torna Buda, como um indivíduo se torna Deus, né? E como essa consciência acaba sendo absorvida por todo um planeta, e o planeta se torna o Messias que vai salvar o universo, né? Assim, salvar nesse sentido, acordar o universo, né, para a realidade última. Isso não é nem, não sei, isso pra mim extrapola a própria noção de megalomania, assim, eu não sei, esse filme é impossível. Eu acho que fica sendo uma obra-prima não realizada, mas se fosse realizado seria um filme absurdo, seria um filme, assim, absurdo no pior sentido que eu tô falando. Seria um filme impossível de se ver e com certeza seria muito aquém das intenções do diretor. Então, eu acho que o filme virou o mito e a lenda que virou justamente por isso. Porque ele, como bom charlatão, ele é um ótimo vendedor de ideias, né? Ele consegue juntar essa galera. Se ele tivesse executado, certamente, talvez fosse tipo do David Lynch, entendeu? Fosse um fiasco. Mas ele até hoje ele vive de vender a ideia desse filme. Eu ia dizer isso. Eu curto muito o Jodorowsky também, especialmente os quadrinhos dele, que ele mexeu muito como roteirista de quadrinhos na França. E eu acho que esse filme teria ficado muito aquém, essa fantasia que ele tem, aquela bíblia gigante que ele montou de como teria sido o projeto dele, que é um livro dessa grossura, né? Que inclusive, por coincidência, está sendo... Na internet eu vi que ia ser leiloado um dia desses, uma das cópias que ele fez, como projeto todo, nunca ia ser o que ele estava sonhando, e ele existe mais nessa versão imaginária do documentário. Essa promessa não realizada ele só existe assim, porque se ele tivesse feito, tivesse sido um filme muito mais comprometido, com limitação de verba, teria sido um filme mais curto, teria sido um filme como o Montanha Sagrada é, que eu assistia divertido e tal, mas é um filme desse estilo filme de meia-noite, que meia dúzia de gato pingado assiste e acha do caralho e tal, mas não mudou a mente da humanidade, que nem ele acha que teria acontecido. Teria sido outro filme interessante, psicodélico doidão lá, que quem é ligado em LSD e tal teria curtido mais do que eu. Que eu mesmo assim, ele essa coisa dele querer simular o efeito da droga e tal, eu não sei se ele acertou, mas eu acho legal assistir 2 horas um filme dele e tal, e depois vai embora, tchau, né? Não, não mudou nada. Então acho que teria existido... Ele existe nessa fantasia não realizada, não teria sido o que ele promete, o que ele gostaria que fosse, né? Não ia ser a grande obra-prima do cinema, não. Eu acho, por mais que eu seja fã dele. Maravilha. Esse filme, pra nós agora, né, chegando aqui no século XXI, né, deixando um pouco a história de Dune, né, a história de fazer Dune, né, de lado, e assistindo o filme hoje em dia, assistindo essa versão do Denis Villeneuve, que temas assim mais fortes que a gente tirou desse filme? E o Igor tinha apontado pra gente sobre... E de fato, isso é o filme inteiro, né? O filme inteiro, ele tá na companhia de um dos pais, praticamente, né? Ou ele tá falando, conversando, dialogando com o pai, ou ele tá sempre do lado da mãe. Então a relação com os pais é muito importante nesse filme. Igão, você quer começar falando sobre isso um pouquinho, introduzindo esse assunto? Esse assunto, na verdade, ele me veio depois daquela conversa que... Depois de uma coisa que você tinha falado, né? Assim, já tinha me chamado a atenção, claro, a relação dele com os pais, né? Mas depois que a gente conversou, eu e você, Diego, isso veio ainda mais forte pra mim. E, de fato, eu acho que isso é um tema que aparece em vários filmes do Denis Villeneuve. Não especificamente a relação que se tem com os pais, né? O indivíduo com os próprios pais. A gente não vê isso, por exemplo, no Blade Runner 2049. Aliás, o personagem, ele não tem pais, né? Assim, ele é... aparentemente um órfão, sem querer dar muitos spoilers aqui, mas em que pesa aquilo que veio antes de você na formação da sua identidade? E a primeira coisa que a gente pensa é justamente a relação dos nossos pais. Quem foram os nossos pais? Quem são os nossos pais? E até que ponto nós somos moldados? A nossa personalidade é feita a partir desse molde que os nossos pais nos legam. Exatamente isso que você está falando, né? E só que no caso do Paul, ele tem dois legados que os pais querem deixar para ele completamente distintos, né? O que a mãe quer deixar para ele é muito diferente do que o pai quer deixar para ele, né? O pai imagina ele de uma forma e a mãe imagina ele de uma forma completamente diferente. Tem uma coisa que eu queria até perguntar pro Felipe, talvez, é porque no filme ela é concubina do cara, né? Ela não é casada. Eu não sei se no livro também é assim. É igual, é. É o que eu falei, né? No filme você pegou exatamente por uma fala, uma hora lá no final, e tem uma menção, tal, concubina. E no livro eles discorrem muito mais, blá blá blá, de que ele nunca casou com ela e tal, ele poderia ter tido várias esposas e não teve, e ele só queria ela e tal. É porque me pareceu também um negócio meio referência cristã, né, assim. Porque ela é que tem a linhagem lá dos Benedito Severino, lá que são a parte mística e... Tem aquelas freiras lá que controlam a genética das diversas casas e tal. Ele não, através da mulher. Ela é que passa pra ele a parte religiosa, né? O lado religioso da função. E ele é a linhagem, como José, que é a linhagem de Davi, né? No caso de Cristo, né? Que ele é considerado de Davi pela linhagem de José. E a parte mística e religiosas, e ele é filho de Deus por parte da mãe. Então você tem aí aliados, né, o poder político e o poder religioso, e no que isso vai dar, né? A visão, voltando rapidamente, assim, a visão do David Lynch, né, que o resultado desse casamento, dessa união entre o poder político e o poder religioso, é um super-herói. Né? Assim, eu acho que é inquestionável que o Paul Atreides, no final do filme do David Lynch, ele se torna o salvador de Arrakis. Né? Ele salva, inclusive, né, na cena do discurso, né, não sei se vocês chegaram a assistir o filme David Lynch, eu acho que só o Felipe, né? Mas quando tem um discurso final, assim, sabe, sem querer dar spoilers de como é que a história toda vai acabar, né? Mas quando ele está discursando para o planeta no final do filme do David Lynch, né, literalmente começa a chover em Arrakis, a primeira chuva em, sei lá, 10 mil anos ou alguma coisa assim, né, sabe, confirmando que ele de fato é o Messias, ele é o enviado, ele é o The One. Então ele tem esse poder político, né, ele é o líder da nação e ele é o Deus que a nação adora. E isso é altamente heróico. Isso é a realização completa da missão dele. Mas só que há uma leitura de que isso, na verdade, é algo monstruoso. Né? Assim, acho que as teocracias são construídas dessa forma. Sabe? Como uma figura que tem tanto poder político ditatorial quanto esse poder religioso em que ele é adorado. Seitas religiosas também são construídas a partir de figuras como essa. Então, assim, até que ponto Paul Atreides realmente é um herói salvador? Né? Ele se coloca nessa missão de salvador. Mas eu acho que, pelo menos o filme do Deneuve, ele dá a entender que ele vai transitar numa zona meio ambígua em termos morais. Isso eu achei extremamente atraente, mais um dos motivos pelos quais eu acho que o Rodorowsky não teria feito um trabalho muito bom, porque é incontestável, talvez, para o Rodorowsky, pelo menos assim me pareceu, né, de que o Paul Atreides, de fato, ele é um Buda, ele é um Cristo, ele é um Messias, né, que detém poder político, além de tudo. Né? Um parênteses só, ele queria que o filho dele tivesse feito, né, o Paul, né, o filho do Rodorowsky. Né? O Rodorowsky, ele deve ter uns 17 filhos ou alguma coisa assim, eu acho que, né, até hoje ele tá fazendo filho, alguma coisa assim. Toda a família dele tá nos filmes dele, desde o El Topo, enfim, esse é do Rodorowsky. Trazendo o Duna pros tempos atuais que a gente vive, então eu acho que esse é um tema bem urgente, talvez, eu diria, né? Como é que essas ditaduras, né, surgem, como é que nascem esses estados teocráticos, essas ditaduras religiosas. Eu acho que o Duna, de repente, ele pode ser uma espécie de cautionary tale, né? Assim, uma história que nos alerta justamente para o appeal, para a sedução que esse tipo de personagem pode ter. Porque, claro, assim, todo mundo gosta do Paul Atreides. É indiscutível que o Paul Atreides é o herói da história e os Harkonnens são os vilões, assim. Mas será mesmo? Será que é isso mesmo? Eu estou muito curioso para assistir a segunda parte do Duna para ver como é que o Denis Villeneuve ele vai explorar esse território nebuloso. Mas é interessante isso, porque eu percebo também que o Paul ele vai ganhando uma arrogância, né, ao longo da história, né, quando ele começa, vamos dizer assim, a acreditar nessa história messiânica dele. E tem uma coisa interessante que dá uma, vamos dizer assim, que dá uma apimentada nisso que o Igor falou, que é aquela história da voz, né? Uma das coisas que a mãe transmite, a linhagem da mãe transmite para ele é o poder de controlar a mente, né, do adversário, quem quer que seja, com o comando pela voz, né? Que coloca exatamente isso, né? Desse poder ditatorial e que você comanda a mente dos outros, né? A partir da sua voz. E ao mesmo tempo também é interessante a questão do crescimento dele, né? Como se ele estivesse trocando de voz, né? Um adolescente que está chegando à idade adulta e ele tem que achar a voz que vai dar poder para ele, né? Give me the water. Isso eu acho um elemento interessante. Eu queria até saber do Felipe como é que isso é trabalhado, essa questão desse poder que ele tem com a palavra, né? Que é isso, né? O poder da palavra, a questão messiânica, a questão política, religiosa, todas essas perpassam o dom da palavra, né? Aliás, Felipe, completando essa pergunta do André, porque as bruxas, né? As Bene Gesserit, elas são consideradas as quem dizem, as pessoas que dizem a verdade, né? The truth sayers, uhum. Né? E elas é que aconselham o imperador, porque elas também veem o futuro, né? Então, na verdade, isso não quer dizer que... Isso e o filme deixa entender de que nem sempre elas dizem a verdade. Às vezes elas estão atendendo muito mais aos interesses delas, e não simplesmente do que é factual, do que vai acontecer de fato. Então elas têm esse poder também de manipular a mensagem. O que leva a dizer que quem governa, né, o universo são elas e não o imperador. Elas é que detêm o poder. No ponto do livro, é que você, quem assistiu esse filme, por exemplo, né, tem aquela coisa, né, o Paul é o herói, não sei o que, ele tem o destino dele é ser o grande líder e tal, mas essa coisa de que ele está sendo levado pelas visões e tal, é super dúbio, e no próprio livro isso é criticado no sentido de que, realmente, tem esse poder, essa influência da Irmandade das Bene Gesserit, que tem um caminho traçado na frente do Kwisatz Haderach, que é o Messias, que pode ou não ser o Paul, mas não é porque elas vieram no futuro e ele era exatamente, é porque elas têm esse plano lá, que elas estão empurrando todas as diversas famílias por trás da cortina para direcionar na direção que elas querem, né? Então não é uma coisa, não são umas como é que chama, umas adivinhas, ou não são meramente oráculos, né? Ela é tipo uma figura mais no padrão do Rasputin, sabe? Tá comandando por trás com aquele linguajar todo místico e tal, e do... Como a Igreja Católica na Idade Média, né? Ou as eminências pardas. É literalmente uma eminência parda. Não, a conversa de ver o futuro ou não é uma coisa que fica muito dúbia, porque, inclusive, à medida que os livros vão avançando, você vê que talvez o cara ir seguindo aquela visão dele não é uma coisa, não melhor, a melhor saída possível, né? Ele tá com aquele sonho dele lá, que pode ser super destrutivo e foda e não ser ideal, mas ele tá lá convencido daquela história. E as bruxas e outros grupos lá por trás, cada um tem a sua própria... seu próprio plano, né? Então elas comandam mesmo mais por um projeto de poder e tal, pra seguir o que elas têm montado, do que elas tiveram a visão mágica do futuro e que realmente vai ser ou não o Paul, o grande Messias. Não é isso, né? Realmente o interesse do Herbert é se perguntar, né? Quem tá lá tá porque tem um sonho e tal, ou porque foi empurrado pra lá pra cumprir um papel, né? Isso é questionado no livro mesmo, e eu acho no filme, né? Talvez ainda não, porque tá meio que no meio da história, mas acho que à medida que fecha no segundo, vai ficar mais claro, né? Talvez seja, porque eu acho que o André pegou bem esse negócio da arrogância dele, né? Como ele tá sempre, ele é meio, sempre meio bundão, meio zarolinho, meio, hesitando. E no final, exatamente, ele já fala com a mãe, não, vamos ficar aqui mesmo. Porque a mãe quer mandar ele pra outro planeta, né? Isso me deixou confuso, na verdade, né? Aquela cena que ele tá com a mãe dele na barraca, né? Esperando a tempestade passar, tem aquela água circulando, né, por cima da barraca e tal. E ele tem várias visões, ele tem a visão de que ele seria uma espécie de imperador e todos os povos estão em guerra santa em nome dele, em nome da família Trade, né? E ele tem horror a essa imagem. E ele, assim, dá a entender de que ele não vai deixar isso acontecer, né? De que as pessoas, ele não vai permitir que se faça a guerra santa em nome dele. Mas depois, no final, ele não. Eu incorporo esse papel. Ele meio que sente que ele é obrigado, né? Porque aí fica aquela questão, que é um dos temas do livro, né? É livre-arbítrio versus o destino, né? Que é muito comum nesses livros de ficção fantasiosa, né? Desse tipo, o próprio Game of Thrones e tal. O que você está destinado a ser e o que você pode mudar disso, né? Isso é questionado no livro também, não é só no filme. Tem uma hora que ele meio que... ele fica tão assombrado pelas visões que ele tem, que é uma coisa que é subjetivamente plantada nele pela educação dele e tal, mas também pela história dele, que ele não... ele meio que cede, né? E ele diz que ele vai seguir mesmo o caminho dele. E o Paul no livro tem um final meio triste e tal, mas aí os filhos dele continuam essa mesma história de seguir, e tem realmente uma guerra santa. E sempre essa coisa, né? Tá desbravando um caminho ou tá seguindo uma coisa planejada. E que também é uma referência cristã, né? Se você pensar assim, o Jardim de Getsemane e a hesitação de Cristo, e ele sabe qual é o destino dele, mas ele, porra, mas é, será que é isso mesmo? Será que não tem outra maneira? Eu acho que ele faz muita referência a isso, assim, ao Messias, até o nome do menino ser Paulo também, né? Que Paulo é o cara que vai levar o cristianismo para fora da família, digamos assim, né? Para fora do judaísmo, né? É o cara que vai, que vai se unir ao gentio, né? Que vai transmitir a palavra de Cristo pro gentio. Gentio? Enfim. Eu acho que tem uma referência religiosa meio forte. O próprio autor, né, o Herbert, ele fala que um dos objetivos do livro é como se ele estivesse fazendo um estudo do messianismo, né, como o Felipe falou. Né? Ele fez esse livro dos anos 60, né? E tava muito em voga essa coisa de novos cultos, novas religiões e tal. Muitas figuras autodeclaradas novo Messias, etc. Isso estava no ar, assim. Ele foi um dos vários assuntos que interessou ele. Isso, na verdade, é um ponto que eu acho interessante, menos em relação ao filme, que é o que leva alguém a... Pô, o livro é enorme, né? São vários volumes. O que leva alguém, por exemplo, como Tolkien, como ele, outros autores que criam mundos, né? O que leva alguém a se isolar numa atividade mental hiper solitária, né, que é a escrita, e criar essas, vamos dizer assim, essa realidade alternativa, fantasiosa, ou de ficção científica. Eu acho isso interessante porque é uma questão para mim, assim, eu tenho dificuldade de sentar para escrever um e-mail, e essas pessoas passam décadas, às vezes, escrevendo, né? E às vezes, o Tolkien tinha um monte de escritos inacabados, né? Então tem uma... O que é isso? É uma fuga do mundo? É uma vida na fantasia? Que prazer que isso dá a essas pessoas, né, para fazer isso? Então, ou o Jodorowsky com as loucuras dele, né? Eu acho isso interessante, entender a psicologia do ato de criação, né? Isso é uma visão corrente, assim, sabe, que se tem do gênero fantasia, né? Quando se fala fantasia, tanto no cinema quanto na literatura, né? É muito engraçado, porque eu estava lendo um artigo recentemente a respeito disso, né? Porque se associa muito a fantasia, o gênero fantástico, né? Ou fantástico, de forma geral, na obra de arte, como sendo uma fuga da realidade, como sendo um escapismo, como sendo uma forma de entretenimento. Você não consegue lidar com a realidade, aí você vai fazer fantasia. Se você sabe lidar com a realidade, você tem maturidade para poder encarar a realidade de frente, então você vai fazer esteticamente uma obra que se enquadre dentro dos padrões do realismo, sabe? E da mesma forma, o público também é julgado dessa forma. Se você assiste muito a muitos filmes de fantasia, ou então lê muita literatura fantasiosa, é porque você está querendo escapar da realidade, você não está querendo encarar os seus problemas de frente, ou alguma coisa assim. E eu, honestamente, acho que isso é uma falácia. Eu acho que é uma ideia um pouco comum que se tem hoje em dia, porque, de fato, assim, o gênero de fantasia, especialmente no cinema, né, quando se fala especificamente do cinema, né, o gênero da fantasia está muito associado ao cinemão de entretenimento, né, assim, um produto hollywoodiano, né? Então você pensa que Senhor dos Anéis é um filme de fantasia, Harry Potter também é uma série de filmes de fantasia, Transformers também, e são, né, você não quer pensar quando você vai ver um filme desses, né? Digamos, né? Você quer fugir da realidade, você não quer esquecer os seus problemas, quer esquecer os seus boletos. E esse artigo ele fala, esqueci o autor aqui, a autora, na verdade, ela fala que muito da ficção fantasiosa, né, que até o século XIX era chamada de ficção especulativa, né, ela lida com a realidade de uma forma muitas vezes mais pungente que a ficção realista às vezes não lida. Aí ela vai falar, por exemplo, assim, das primeiras obras de fantasia, né, escritas aqui no Ocidente, né, pelo William Morris, né, no final do século XIX, e ela advoga que, ó, você lendo William Morris falando sobre castelos medievais e terras encantadas com duendes e fadas, você pode entender muito mais o pensamento de um homem, né, do século XIX, do que exatamente lendo Crime e Castigo, do Dostoiévski, que é indubitavelmente um grande clássico da literatura, mas que ele é feito dentro dos moldes realistas, né, de ficção. Né. Enfim, eu acho que é uma discussão assim, bem longa. voltando um pouco, assim, por exemplo, porque a gente está falando dessa questão do Paul ser o Messias, né? E do Dune ser uma obra, né? Tanto livro quanto filme, uma obra que retoma isso como um dos assuntos principais, né? O messianismo. O que que, qual o impacto disso no indivíduo, né? No personagem principal, no protagonista, né? Se ele é ou não e tal. Mas pensando em figuras que não são carismáticas, né, e messiânicas, como nós, né, o homem comum, o que que a gente pode tirar disso um pouco? Dessa dúvida, desse conflito do Paul? Essa relação ambígua que o Paul tem à frente ao chamado dele, né, a esses sonhos dele, né, a tudo isso que leva ele a ser o Messias, ou pelo menos acreditar que ele é o Messias de Arrakis, né, isso me lembra um pouco a relação que o personagem Ryan Gosling tem com a revelação que é feita acerca da identidade dele no Blade Runner 2049. Em um determinado momento, ele acredita que ele é o filho, né, da Rachel, né? Ou seja, que ele é um replicante nascido de uma mulher. Ou seja, ele é humano. Isso faz dele humano. Ele teria uma alma. O fato daquela memória que ele tem, né, do cavalinho de madeira sendo escondido naquele lugar horrível onde ele supostamente teria crescido, né, o fato dessa memória ser real tornaria ele humano. Primeira reação dele, uma reação de desespero. Eu acho que ele quebra alguma coisa, não lembro, assim, mas ele começa a gritar na sala e ele não aceita isso. Posteriormente, no filme, já naquela hora que ele vai buscar o personagem do Harrison Ford, né, naquela Las Vegas totalmente decadente, futurista, né, você vê que ele já está acreditando nisso. Então, eu acho que é um pouco isso. É o choque de você se perceber alguém totalmente diferente daquilo que você imaginava que você era, mas se esse alguém diferente é, de repente, o escolhido, o Messias, o novo Buda, o novo Cristo, uau, isso faz de mim alguém especial. Eu sou alguém na fila do pão, no final das contas. Eu tenho uma função. As coisas que acontecem na minha vida, elas têm um propósito. Isso faz com que muita coisa se encaixe, sabe? Agora você tem uma narrativa, uma grande narrativa, onde você pode enquadrar a sua vida. Isso dá uma sensação de... Isso traz uma sensação de... Uau, então é isso, sabe? Finalmente descobri qual é o propósito da minha existência. Finalmente descobri qual é a minha missão. Finalmente descobri por que que eu estou aqui e tudo mais. Então as coisas se encaixam, né? No caso do Blade Runner, uma das coisas que eu mais gosto do filme é que justamente essa descoberta, ela é uma falsa descoberta. Mas ele quis... Alguma coisa nele quis acreditar nisso. Porque ele quis se perceber como alguém único, né, como alguém especial. E eu acho que um pouco dessa ambivalência do Paul vem um pouco disso, né? Assim, em primeiro momento ele rejeita isso, inclusive ele grita com a mãe dele, né, naquela cena, né, da barraca, né? Ele falou: você fez de mim uma aberração, você me transformou numa abominação, alguma coisa assim. Mas no final ele meio que aceita isso como sendo uma forma assim: ah, não, eu entendi, agora eu entendi. O que ele usa como argumento é justamente isso. Agora eu sei por que o meu pai veio até esse planeta. Ou seja, até agora eu sei por que a gente passou. Ele teve que passar por toda uma relação traumática, toda uma experiência traumática de perda. Ele perdeu o pai, a família dele foi massacrada, a casa dele deixou de existir, os Harkonnen vieram, tomaram tudo. Mas aceitar que ele é o Messias é uma forma de dar sentido a essa tragédia familiar que ele sofreu. Ah, então agora eu entendo. Meu pai veio aqui, a gente foi traído, os Atreides foram todos dizimados, tá todo mundo fodido. Mas por quê? Porque eu tinha que encontrar os Fremen, e eles tinham que me revelar que eu sou o próximo Messias de Arrakis. Ah, sim, ou seja, toda aquela desgraça que aconteceu comigo tem um sentido, porque eu sou o escolhido. Então, acho que tem uma coisa aí também de você, novamente, lidar com o trauma. Será que é um tema recorrente? Será que é um tema recorrente do Villeneuve? Essa questão de você entender a sua vida como uma narrativa que faça sentido para você. O entendimento, ele vem dessa aglutinação mais ou menos harmoniosa que o personagem finalmente consegue fazer entre o que acontece na vida dele, na vida real, e as visões que ele tem. Ele consegue imiscuir as duas coisas e fazer sentido delas. Por exemplo, isso é porque os personagens dos filmes do Villeneuve, eles têm essas visões, são assaltados por visões. Tanto em Arrival, quanto em Blade Runner, quanto nesse filme, especialmente, quanto em Enemy. Enemy, ele quis fazer um filme sobre o inconsciente dele. Então eu vejo o Villeneuve muito em busca de buscar sentido na narrativa, tanto de fora quanto de dentro dele. E eu acho que isso que ele é muito bom, ele torna os sonhos e essas visões, né, ele torna isso muito complexo, porque dependendo do filme, essas visões são falsas ou são proféticas, né? Em Arrival, por exemplo, as visões que a personagem principal da Amy Adams tem é a vida dela, porque ela aprendendo a idioma dos alienígenas, ela perdeu a, a cronologia, o sentido linear da passagem do tempo. Então ela consegue perceber o passado e o futuro como uma coisa só. Então, aí sim, aí quando ela entende isso, a vida dela toda faz um certo sentido, com uma narrativa do ponto A ao ponto B, e ela aceita de que certas tragédias e catástrofes vão acontecer, e isso faz ela quem ela é, mesmo antes de acontecer, né? Ela não se revolta, ela não se deprime, ela não tenta evitar, ela aceita. Então, todos os personagens deles seguem esse momento de aceitação, de que a realidade é essa, os meus sonhos mais ou menos significam, me levam para tal direção. Tô fazendo sentido ou não? O que vocês acham disso, vocês? Na verdade, o que eu pensei, talvez o André consiga completar melhor, mas na hora me veio esse paralelo de eu ideal e ideal do eu, né? O eu ideal, como sendo, o Diego falou, interno e externo, né? De maneira resumida, assim, seria o eu ideal, como sendo esse eu infantil, narcísico, né? Esse eu digno de todo amor, esse eu, a pessoa perfeita, digamos assim, né? O eu ideal. E o ideal do eu como sendo essa coisa que vem de fora, né? Super egóica, tipo, não, você tem que ser assim, assim, assim. No filme, por exemplo, a adolescência é um período em que esses dois conceitos batem, né? De frente muito, né? O eu ideal com o ideal do eu, né? Você resiste, você tem um reinvestimento do eu ideal, né? Você quer ser diferente do que as pessoas dizem, né? Você vai encontrando 1 milhão de pessoas para você se identificar, né? E você vai entrando no eu sou gótico, eu sou não sei o quê, fulano é genial, a verdade tá no espiritismo, ou tá no goticismo, ou tá em Freud, você acha uma coisa para ser o perfeito, que geralmente é uma coisa em oposição a esse ideal do eu, né? Essa série de expectativas sobre você que vem dos seus pais, da sua família, da escola e tal, você se rebela. Eu acho que o Villeneuve tem um pouco isso, né? No Enemy tem isso, que foi o único que eu assisti. É o Blade Runner, não, também tem, mas no Enemy, essa coisa do duplo, ele joga muito esses conceitos objetivamente no duplo, né? No cara que é o ideal do eu em pessoa, todo certinho, não sei o quê, e o cara que é o eu ideal, né? Que é aquela figura fálica e potente na própria imaginação dele. Eu acho que esse conflito é um conflito saindo um pouco da fantasia e tal, que todo mundo passou aqui, né? Em algum momento, e ainda passa hoje em dia. A gente não consegue abandonar. Talvez voltando até pro que o André falou, o que é que leva a pessoa a ficar na fantasia, criar uma história dessa? É uma ótima maneira de você dar uma alimentada nesse eu ideal, né? No mundo narcísico, infantil, né? Que tudo pode ser do jeito que você quer e perfeito, e criar personagens, né? O Frodo, eu não sei o que é que vai acontecer com o Paul Atreides, mas assim, esses personagens que conseguem fazer essa mistura do eu ideal com o ideal do eu, que seria o mundo. É o mundo perfeito, né? Você conseguir ser exatamente o que você infantilmente acha que é perfeito e vai fazer você feliz, e o mundo ao mesmo tempo querer que você seja isso, né? Que na prática é um pesadelo, né? Você vira eu gostei, eu não tinha prestado atenção, mas se o livro e o filme tivessem sido feitos em português, seria ótimo, que ele seria o Messias de Araque, né? É a mistura mais perigosa que tem, né? Quando você acha que o seu eu ideal também satisfaz o ideal do eu, e aí você vira meio que onipotente, né? Porque é isso que o Gustavo falou, né? Do perigo que há, hein? Quando o seu eu ideal, ele consegue incorporar o ideal do eu, né? E aí você pode ser uma coisa só. O que o mundo espera de você é o que você mais imagina de perfeito, né? Então você se torna meio que onipotente nesse, né? Perigo que existe. E aí eu fico pensando assim, até que ponto a gente consegue, né, realmente viver a vida de acordo com exatamente como a gente imagina que a nossa vida tem que ser. E o quanto que a gente tem que cumprir o que o mundo espera, né? É interessante essa pergunta. Por exemplo, o Igor estava me contando uma história, não sei se tem muito a ver, né? Mas eu acho interessante essa história de um escritor, Paul Auster, né? Escritor americano. Ele estava contando de que é muito difícil você ficar no seu próprio mundo subjetivo por muito tempo, especialmente quando você tem filhos. Que ele estava, por exemplo, tinha acabado de escrever um livro que ele considerava um livro excelente, né? Que ele estava muito orgulhoso, esqueci qual é. Né, que o Igor me falou. Eu acho que era, eu não tenho certeza não, mas eu acho que era In the Country of Last Things, né, no País das Últimas Coisas. Se não me engano, acho que era isso. Então ele estava lá no, eu não sei se eu tô certo, se eu tô parafraseando demais, mas ele estava lá no terraço do prédio dele, fumando um cigarro, um charuto, assim, tô contente, feliz, né, e consegui colocar a minha subjetividade, expressei de forma linda, e tá aí acabada, perfeita, um romance novo, pronto para ser publicado, sabe, super orgulhoso, e aí chega a filha dele, assim, na hora, né, e o que ela faz, Igor? A filha dele, na época, tinha uns 2 anos, 3 aninhos, aí ela baixa a calçolinha dela e ela faz cocô, assim, na frente dele, né, no terraço, né, assim. E ele descreve isso numa entrevista e fala assim, foi aquele talalada de merda, de criança, assim, fedendo pra caralho. E a filhinha dele, feliz, olha, papai, olha só o que foi que eu fiz, olha só. E ele, na hora, assim, sabe, ele voltou à realidade, ele deixou aquele momento Hemingway dele, assim, o grande escritor norte-americano, acabei de, né, escrever, talvez, aquele livro que vai ser considerado daqui a 100 anos, né, Moby Dick, parte 2, né, o grande romance, The Great American Novel, pra limpar literalmente a merda que minha filha fez aqui. Mas ele conta essa lembrança pra uma jornalista, assim, com muita ternura. Ele fala assim, a minha filha, ela me ensinou humildade nesse dia, né, eu desci, né, dos céus, do sol literário pra poder limpar a merda dela, porque na verdade eu descobri que por mais que você tenha essas aspirações e essa versão idealizada de quem você é, de quem você pode se tornar, existem coisas mais importantes, né? Existe uma criança que fez cocô no tapete, que isso é muito mais importante do que a porcaria do seu romance, que provavelmente muita gente não vai ler, mais gente não vai ler do que mais gente vai ler, e bom, enfim. Essa história. Mas eu acho que é por isso que a arte fantástica faz sucesso, vai continuar fazendo e vai mudando. Hoje em dia é a coisa do filme de bonequinho, né? De super-herói e tal, não sei o quê. Mas sempre vai ter, porque também é uma maneira de você... Esse conflito que o Diego tá falando aí, que é um conflito falso, na verdade, né? Porque o seu ego ideal, o seu eu ideal, não é ideal porra nenhuma, né? É uma fantasia infantil. E também não quer dizer que o ideal do eu e essas normas que lhe restringem também sejam o ideal, porque isso também faz tudo parte da sua fantasia, né? Quer dizer, a boa parte do trabalho de psicanálise é justamente você tirar o poder dessas duas imagens, né? Você perceber que nenhuma nem outra tem domínio sobre você, né? Que você consegue, né? Que aí depois, no fim das contas, seria o atravessar a fantasia. Mas na fantasia, na literatura, na arte fantástica, você consegue viver isso como sendo uma possibilidade, né? Existe a possibilidade do herói fantástico e genial que junta todas as coisas e que sofre, que se ferra e tal, mas que no final dá tudo certo. Ou que no final ele morre, mas aí você consegue ver o pós-morte dele, como na fantasia do Jodorowsky, aí ele muda tudo e tudo, né? Transforma o planeta no Messias, que muda tudo e tal. Então, acho que boa parte da força e do peso da literatura fantástica, e talvez pegando um pouco esse negócio do André também, das pessoas que gostam de escrever literatura fantástica ou fazer arte fantástica, tá nisso, né? De você poder, de certa forma, resolver esse conflito, pelo menos temporariamente, na ficção. Eu não sei, Gustavo. Eu queria fazer uma observação, assim, porque eu também não sei se eu tô mal interpretando, de repente, o que você tá falando, assim, porque você tá falando de literatura fantástica, do eu ideal, assim, a partir do pressuposto que toda literatura fantástica vai falar do super-herói imbatível, por mais que ele sofra, ele vai vencer no final, sendo que eu acho que não é bem isso, não, assim, pegando um exemplo famoso, né, no caso, e o que pode parecer surpreendente, eu assisti numa entrevista com o pai da literatura fantástica contemporânea, né, que é o J.R.R. Tolkien, né, o autor do Senhor dos Anéis. Quando perguntaram para ele, né, numa entrevista famosa, né, na BBC, sabe, sobre o que é o Senhor dos Anéis, qual é o tema do Senhor dos Anéis? E se esperava que ele fosse falar sobre, né, a força da coragem, a bravura, né, sobre heroísmo e tudo mais. Tolkien, que era professor de linguística, né, de línguas mortas, né, especificamente anglo-saxão, na Universidade de Oxford, se não me engano, universidade inglesa proeminente, ele fala assim, sabe, ao Senhor dos Anéis, ele é sobre inevitabilidade da morte. Uau! Mas não é sobre a aventura de você sair do condado e vencer o mal? Não, é sobre a inevitabilidade da morte. Sobre o fato de que por mais que você faça tudo na sua vida, ainda assim, a morte é inevitável, ela vai chegar a todos nós, e o perecimento humano é fatal, digamos assim, é o fim de todos nós. E tudo que você faz, assim, tudo aquilo que a gente chama de heroísmo, na verdade, é um escudo, né, que a gente tenta usar para colocar contra algo que, na verdade, nunca a gente vai derrotar. Assim, mas isso mostra que ele era um cara, mas mostra que é um cara inteligentíssimo. Mas o trabalho que ele faz de elaboração disso, porque isso a gente sabe, que a vida é isso, né? Essa caminhada em direção à morte é inevitável, blá, blá, blá. Mas, e a gente vive todo o nosso conflito mental, consciente e inconsciente, é como lidar com isso que a gente não sabe direito, né? E essa coisa do eu ideal e do ideal do eu é só uma faceta, quer dizer, nomes que... O ego ideal, ideal do ego, no caso de Freud e Lacan e tal, que eles deram para esse aspecto específico da nossa capacidade de elaborar essa realidade inevitável. Mas o fato de que ele consiga criar essa história específica para demonstrar isso, só na ficção, entendeu? E especificamente na ficção, qualquer ficção, mas na ficção de fantasia, isso, ele tem mais liberdade para conseguir elaborar isso, né? Porque ela lhe restringe menos. Então, o que eu acho que o diferente da toda ficção é uma maneira de elaborar sobre isso, no fim das contas. Mas eu acho que no caso da ficção fantástica, você tem mais liberdade, porque você não precisa ficar preso ao realismo, né? Às condições específica, e você tem mais possibilidade de simbolismo, né, de simbolizar isso, às vezes até inconsciente, você, não necessariamente você vai, é isso que o André falou do Villeneuve, né, não dá pra saber se era, eu acho até que no caso dele é de propósito, porque quando a gente falou do Enemy, a gente viu ele falar de psicanálise, alguma coisa, que ele foi na analista, sei lá o que, tem alguma coisa de psicanálise, mas no caso de muitos autores nem é consciente, né, mas não deixa de ser uma maneira de elaborar isso. Pensando em tudo isso, né, em todas essas duas fantasias básicas, assim, a maneira como ele, a escolha que ele fez, como ele ficou em paz com relação e aceitou, incorporou a questão do messianismo, né, e do que a mãe, do legado da mãe dele e o que das visões diziam pra ele. Você acha que ele foi inteligente em ter feito isso? Eu digo, se fosse fazer uma interpretação selvagem, assim, dele. Ele tem esse né, o ideal, essa fantasia do que ele quer ser, né, que certamente é diferente do ele tem sempre ele é meio millennial, assim, né, ele tá sempre meio irônico, né, o negócio de treinar a lutinha e de ser messias e de ser o barão. Aí ele tá sempre com aquela cara de quem acabou de cheirar um peido, né, meio achando meio ruim. E aí e aí o pai dele morre, enfim, ao mesmo tempo ele sabe que existe toda uma expectativa sobre ele, né, tanto dos Benedito lá, quanto da linhagem real e nobre do pai dele. Ele sabe que existe essa injunção, essa expectativa e toda a história familiar da relação dos pais dele, etc. Talvez eu poderia dizer que foi uma decisão inteligente, porque qual seria a maneira mais razoável dele tentar se tornar aquela pessoa do eu ideal dele, da fantasia dele? Se ele simplesmente se negasse a cumprir esse papel, dissesse, me manda de navio, aviãozinho de nave espacial de volta pro meu planeta e eu vou ficar lá sendo o quê? Fazendo o quê? Né? Porque, né, o pai dele morreu, o gordão quer destruir a família dele toda, a véia bruxa lá nem acredita muito nele, né, acha que pode ser, que pode não ser, não sei o quê. Então a maneira mais, digamos, madura e objetiva dele tentar conseguir ser o que ele quer ser é cedendo um pouco a essa expectativa que existe sobre ele. Então talvez seja uma decisão inteligente. A gente não pode esquecer também não que ele tá ali na expectativa de pegar a menina cheiradora de pimenta com olho azul, né? Que tem um ponto importante, né? Ele sonha com a menina, dá um beijinho nela, e de repente, opa, a menina tá aqui mesmo, não era só sonho. Então tem esse lado, né? Quem não ficaria ali? Quem não ficaria ali? Né? Fundamental. Adolescente. Importantíssimo. Spicy girl. Não é de graça que o sonho dele é atrelado a ela, né? E vem cá, agora, e o Javier? Javier Bardem, que ele parece um personagem que pegaram de outro filme e colocaram lá. A interpretação dele tá diferente da dos outros personagens. Vocês não acharam isso, não? Porque o personagem é meio sui generis mesmo, né? Ele tem que destoar daquela reverência do... Mas acho que de propósito, né? O Stilgar é um cara de outro mundo, né? Aquele mundo dos Fremen não bate com aquela regra dele entrar e ter que fazer a saudação pro Duque, blá blá blá. Ele, realmente ele tá fazendo outra coisa, né? Eu acho que ele, na própria interpretação dele, é de uma vibe diferente. Eu acho ele muito bom. Eu também achei ele muito bom. Eu achei ele muito bom a interpretação dele. E talvez pegue esse negócio que o Diego tinha achado ruim, de todos os diálogos serem muito formais, e o dele não tá. Então por isso que destoa, talvez mesmo, né? Porque o dele é informal, é outro estilo, né? Isso. E só o Aquaman que se entendeu ali, porque o Aquaman foi o batedor, né? Que incorporou lá na cultura local. Mas eu achei ele revelação nesse filme, eu achei ele muito bom. Kobe, eu achei ele o Han Solo, assim. Não, ele não é o Han Solo, ele não tem nenhum carisma. Quem podia ter o carisma pra ter o Han? Tá doido? Claro que não tem. Porque ele tá repetitivo. Ele é o mesmo cara do Conan, é o mesmo do Aquaman, é o mesmo. Não, tem sim. Mas então... Eu não achei o mesmo do Aquaman, não. Eu achei que coube mais nesse personagem. Ele não tinha tanto a ver com o Aquaman, inclusive, né? Mas aí é. O cara que eu mais acho fera, que eu admiro pra caralho, que tá totalmente desperdiçado nesse filme, é o Josh Brolin. Acho que ele sim podia ser o Han Solo do filme. Agora, uma outra pergunta que eu ia fazer pra vocês. Os caras estão lá no ano 10 mil e cacetada. Por que que eles lutam exército contra exército com faquinha? Por que que eles lutam como se estivessem no Gangues de Nova York? Eu não entendi. Como que se explica isso? Porque é mais cool, é medieval, é cool. Tá explicado no livro. Eles desenvolveram aquela tecnologia dos escudos que impedem que você seja atingido por qualquer coisa super rápida ou tipo um laser, uma bala. A única maneira de você atingir alguém é de perto, devagarzinho, chegando lá com algum objeto, né? Tanto é que eles mostram isso no treinamento lá. Você consegue acessar a pessoa devagarzinho com a faca, né? Você chega nela. Então ele fez igualzinho no livro mesmo, aquilo ali... Porque eu achei tão mal feito, eu achei ruim esse escudo. Eu acho que atrapalha as cenas de batalha, eu achei que... É porque você não viu o escudo do David Lynch. Horroroso, parece dois cubos de gelo se batendo assim, né? Dois cubos de gelo. É ridículo. Isso envelheceu muito mal. Esse efeito do David Lynch envelheceu muito, muito mal. Isso porque quem faz o Gurney no filme David Lynch é o grande, grande Patrick Stewart. Totalmente desperdiçado também. Se o Josh Brolin, você acha que ele foi desperdiçado, eu acho até que eles deram mais falas, né, pro Gurney agora nesse novo Duna. Então, pessoal, a gente vai fechar esse episódio aqui agora, né? Foi uma conversa excelente, excepcional, espero que tenham gostado muito. Nós temos, né, a equipe tem conversado muito sobre os próximos filmes que a gente vai discutir, e a gente chegou num acordo, né, que seria interessante nos próximos episódios a gente falar de filmes famosos, de filmes lançamentos, de filmes novos, né? Então, os filmes que a gente quer falar, que estão prestes a serem lançados, né? O novo filme do Wes Anderson, né, The French Dispatch, o novo filme do Joel Coen, né, Macbeth, filme do Paul Thomas Anderson, né? Licorice Pizza. Esses todos os filmes que pretendemos falar no futuro, né? Mas por enquanto, né? Enquanto eles não são lançados, nós vamos manejar o Natal, né? O próximo episódio ele vai ser lançado próximo do Natal, né? Um pouquinho antes. Então a gente vai falar de um dos maiores clássicos dos filmes considerados natalinos, né? Não é um filme diretamente sobre o Natal, mas é um filme muitíssimo associado ao Natal, que é It's a Wonderful Life, né? A Felicidade Não Se Compra, com James Stewart, clássico de 1946. É o filme que passa sempre em todo o Natal, em todas as televisões americanas, especialmente. Aqui, pra gente, eu lembro que no Natal a Globo passava o Mágico de Oz, mas a gente preferiu falar, tem mais assunto pra comentar, o Felicidade Não Se Compra. Quando é que a Globo passava? A tua infância foi na década de 30, filho. Quando é que a Globo passava o Mágico de Oz? A Globo passa o Esqueceram de Mim. É porque você é menino, criança. Todo, sabe, um jovem, o André, Igor e Felipe assistiram o Mágico de Oz na Globo no Natal. Cara, eu nasci nos anos 80 e passava desenho dos anos 30, 40 na TV naquela época. Ainda passava Pernalonga, Tom e Jerry. E o Vento Levou no Natal também, no Ano Novo. O Vento Levou. Era o Vento Levou e o show do Roberto Carlos. Ô, infância desgraçada essa. Melhor falar de Felicidade Não Se Compra. It's a Wonderful Life, melhor, né? Então, não percam. Um abração pra vocês, pessoal. Um abraço, gente. Até o próximo episódio. Até mais. Tchau, tchau. Até o próximo. Falou, gente. Foi um prazer. Então tá bom. Até a próxima. Um abração. Esse podcast foi editado por Thiago Vergara. You'll be the one you cannot talk.